manda chuva, meu senhor. Manda, manda chuva, meu senhor. Salve as mães da natureza, sua riqueza, pretas donas da nobreza. E epa, reoia. O vento que não faz curva, que afasta a inveja, que não traz a culpa e me reverbera. O vento que traz a cura e acelera. O medo que não faz mais parte de quem crer nela. Manda chuva, que o terreno precisa florescer. Manda chuva, que água que se movimenta nunca vai apodrecer.